Agência Megafone. O atendimento é considerado cartão de visitas de qualquer ramo do comércio. O atendente deve, das mais variadas maneiras, saber agradar o cliente. No entanto, a consultora de desenvolvimento humano, Jane Colombo, explica que não existem diferentes formas de atendimento, e sim variados tipos de clientes. Tem um cliente que chega na loja e gosta de ter um vendedor à sua disposição para tirar qualquer dúvida que ele tem. A gente tem o cliente que chega na loja, é o cliente do só vou dar uma olhadinha. Ele chega e ele quer ficar à vontade, ele não quer ninguém na cola dele. Ele quer olhar a vitrine, ele quer olhar a cabide, ele quer escolher. Se ele precisar do vendedor, ele chama. Então, cada cliente exige uma habilidade específica do vendedor, né? O vendedor precisa ter esse discernimento de identificar se o cliente quer distância. Por isso, o consultor do Sebrae, João Luiz de Moura, enfatiza que tanto a empresa quanto o funcionário devem estar preparados para oferecer um atendimento personalizado. Você não pode estar, digamos assim, formatado para atender o teu cliente. Por que você não pode isso? Cada pessoa é diferente, né? Cada cliente ele é único, ele tem que ser único para a empresa. Então, essa flexibilidade, essa customização no atendimento é, às vezes, o que faz com que o cliente fique dentro da empresa. Portanto, o vendedor deve estar atento aos sinais que os clientes dão para assim oferecer o serviço adequado para cada um. Anne Kathleen para Megafone. Agência Megafone.